Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao cast do IC. Sim, porque esse ano passado a gente pegou a máquina do futuro, esse ano a gente pegou a máquina do tempo e foi pro passado. Sim, sim. Vamos comentar sobre e se não tivesse acontecido tal coisa, como seria a indústria hoje, como seria a nossa vida de gamer hoje. E para comentar os possíveis lapsos temporais e paradoxos que serão criados nesse programa, temos aqui conosco Hyde, Cetista, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Do cast passado, dessa vez não sou eu que estou fazendo churrasco, é o Mr. Bubbles está fazendo churrasco, né, Hyde? É, então, Mr. Bubbles fazendo churrasco aí. Homem mal, tá fazendo churrasco, Cetista fazendo churrasco. As quatro fazendo churrasco, todo mundo fazendo churrasco e a gente ficou aqui, né, vai chegando o fim de ano, muitos compromissos, então vamos lá direto para a leitura de cartinhas. O que diz a sua cartinha, Hyde? A minha cartinha aqui é do Keystone Herbert, ele manda buenas, Orion Gamers. Isso aí tá virando um bordão, né? É, um bordão, cara. Da hora. É um ótimo cast pra variar, IRS. É, principalmente pra mim, músico e fã de carteirinha de trilha sonora, seja de cinema, séries e games, é claro. É, cara, as músicas do Street Fighter 2 HD Remix são melhores que as do Street Fighter 4? Nem sonhando. As músicas do HD ficaram muito boas sim, mas não meras conversões das versões clássicas da Yoko Shimomura. É, sim, as músicas foram compostas por uma mulher. É, vocalista da banda Alf Lila. Já as novas... Manjou, hein? É, então, eu não sabia disso não. Já as novas versões são verdadeiras releituras, como o próprio Lula Molusco disse. E palavras de um músico, em sua maioria, são tão boas quanto as clássicas. É, eu discordo. eu discordo, mas a opinião dele, é, cara, sim, ele, não, ele é do ramo, respeito. Ele tem uma visão que a gente não tem. Mas eu acho as do HD Remix melhores ainda. Mas enfim. É, adoro os Orion BGMs, mas mais uma vez senti falta de uma menção honrosa de Killer Instinct e Killer Instinct 2. Primeiro... Oh, bela menção honrosa, hein? É, as músicas são legais mesmo. Primeiro fighting game com temas cantados que vi. É, de Robin Binland e Graeme Northgate. É, a trilha era reconhecidamente tão boa que era vendida em CD em conjunto com os cartuchos do games do SNES e Nintendo 64. Verdade. É, curiosamente, as músicas que vinham nos CDs não eram as mesmas do cartucho, mas sim verdadeiros remix. Ah tá, achei que vendiam outra coisa, né? É, que as músicas do CD eram parecidas com praticamente as músicas da máquina, né? Mas aí o cartucho não tinha, o Super NES, né? E também não quantidade de memória RAM pro cartucho, ROM na época, não dava pra fazer com a qualidade da máquina. Uhum. É, muitos são de testes gravados diretamente em fita cassete, diretamente da TV e ouvidos exaustivamente do carro para vocês. Cara, então boa direção aí, boa estrada, cara. Valeu mesmo. Obrigado pela cartinha e vamos ler cartinhas, que tem muitas cartinhas. Próxima cartinha é do General J. Olá, galera, aqui é o General J, o cara que simplesmente adora quando vocês fazem casts sobre músicas de jogos. O que tenho a comentar sobre o cast são sobre duas músicas específicas que vocês falaram. Primeiro, sobre a música Escape from the City, que eu gosto muito, mas acho que a música mais marcante do Sonic Adventures, pelo menos pra mim, é a que toca nos créditos, que é a It Doesn't Matter. Hyde, você que é um fã de Sonic, você reconhece esta? Eu me lembro, mas eu particularmente gosto mais da Escape from the City, mas é boa também. Agora eu queria dizer que concordo plenamente com o Lula. Também adoro a música do time do Japão da King of Fighters 96. Muito boa mesmo. Pô, cara, eu sem comentários, né, o que eu fiz lá. A música que eu escolho para falar das versões é a música Jungle Hijinks, do Donkey Kong Country 1, que toca na primeira fase. E apesar de eu gostar de todas as músicas da série Donkey Kong Country, essa é a que eu considero mais marcante. Eu tenho ela para mim como um tema para a série. No Donkey Kong Country Returns tem duas versões dessa música, a que toca na primeira fase, que é a mesma música, só que mais refinada, e também tem uma versão que é até considerada uma música completamente diferente, inclusive tem outro nome, é a música Palm Tree Groove, que toca nas fases que você joga com silhuetas dos personagens ao pôr do sol. Cara, essa música é demais. É demais mesmo. Nossa, como eu gostei dessa versão. Ela te dá aquele sentimento de tranquilidade com aquela pegada no saxofone, parecendo um jazz bem clássico. Caramba! Cara. É, mas eu joguei essa fase no Donkey Kong, cara. Eu me sinto assim, como eu vou dizer assim, num quiosque, num entardecer à beira da praia, cara. A sensação é muito louca mesmo. Eu não sei se é exato. É parecido com o que o general sentiu, né? Uhum. Continuando aqui, ó, eu concordo com vocês das músicas do Donkey Kong Returns não terem ficado tão boas comparadas às antigas. Mas essa música em específico eu acho que ficou genial. Ficou mesmo, cara. É que é muita música, a gente não consegue lembrar de tudo. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. Continuando a cartinha dele. Bem, galera, acho que vocês também podiam fazer um episódio futuro do Orion BGM, só que falando de covers de músicas feitas por pessoas na internet, seja no YouTube, no OC Remix, ou até achadas no Google mesmo. Ótimo, cara, eu achei. Raid, o que você achou da ideia? Antes de eu continuar a carta. Então, a gente pode fazer, sim. Eu achei a ideia ótima, cara. O BGM temático, assim, a gente procurar versões no YouTube e ver o que a gente acha e depois a galera sugerir mais aí, completar o cast nos comentários. Pô, general, show de bola. Show de bola. Ele pegou o espírito, assim, muito bem desse episódio. E já ampliou a ideia, né? Ótimo cast, e minha nota pra ele é 9,9999 entrou em dízima periódica, né? Até mais. PS, aqui uma observação. O golpe do Guile do Street Fighter é mesmo Sonic Boom. Eu sempre entendi ele como Alec Fu. Não só você. É, realmente, é Sonic Boom, né? Por incrível que pareça. É, então. Mas é incrível, né, cara? Todo mundo fala Alex Fu, Malek Fu. Muito louco. A minha outra cartinha aqui é do Wes Shinigami. Ele manda aqui, saudações, sou eu, Wes Shinigami, comentando outra vez, já que meus comentários geraram tanta polêmica. Então, sobre o cast de BGM, acho, não tenho certeza, que se o Pascoal tivesse morto, o corpo dele estaria revirando na cova depois desse cast. Por que será? Bom, continua. Quero descobrir. Como assim não... Ah, tá. Agora entendi. Como assim não entrar nenhuma música de Zelda, Ocarina of the Time? Nem nas menções honrosas? Pô, um dos focos de Zelda Ocarina é a música. Talvez até o mais importante. Tanto que você tinha que quase decorar um monte de notas para tocar as músicas no game. Acho que as músicas de Zelda Ocarina são todas épicas. O incrível é que se você é fã do game, só de ouvir as músicas você se sente no cenário do jogo. Realmente, o repertório de Zelda Ocarina of the Time é um dos mais perfeitos do mundo dos games. Na minha opinião, digo que todas as músicas desse game são fodas com PH. Então, eu vou até falar esse negócio do Pascoal não tá. Na realidade, sim, eu vou falar. A gente não escolheu nenhuma música de Zelda, a gente sabe que nem menção honrosa, que é um pecado, né? Não fazer isso, um pecado mortal, uma blasfêmia. Mas é que o Pascoal precisa de um desafio pra participar dos casts, entende? Senão ele não vem, então a gente tem que provocar. Então, ele continua. Pra citar músicas desse jogo aqui é difícil, mas eu gosto demais da música tema de Gerudo Valley. É realmente linda. E quando quero relaxar, coloco a música da tema da Vila Cacarico do MP3. Bom, como o cast aborda as antigas versões e as novas, eu posso dizer que depois de Ocarina of the Time eu não joguei muito Zelda. Lembro de ter jogado Majora's Mask, mas não me lembro de me emocionar tanto com as músicas ou se tinha alguma versão das músicas de Ocarina. Depois do 64 eu não joguei mais nenhum Zelda, porque deixei de ser nintendista. Tô me mordendo de vontade de jogar Skyward Sword. Skyward Sword tá aparentemente muito bom. Vale a pena voltar a ser nintendista pra jogar ele. Tá todo mundo falando. Mas já que é para citar versões mais novas, eu posso citar várias, mesmo não sendo oficiais, porque as músicas Zelda são tão famosas que na net existem versões e versões delas. Tem uma que eu gosto muito, apesar de não conseguir distinguir qual é a versão original. Até acho que seja um popurri, mas eu reconheço o tema de Lost Woods nela. Se o Pascoal quiser ouvir para tentar identificar, vai o link. Ele mandou o link aqui, vai estar aí no post do cast. Enfim, é isso aí. Acho que Zelda Ocarina of Time merece uma menção mais do que honrosa nesse cast. Como o Raid disse, que eu não tinha mandado o link do blog onde eu escrevo uma coluna de games, vai aí o link do Philosophy Otaku. Nome legal, hein? Da hora, eu gostei do nome, cara. E pupurri, né? A palavra pupurri me lembra coisas assim desses programas de auditório antigos. É. Tipo, Barros de Alencar. Nossa, isso eu não lembro. Não. É, olha, pupurri, sei lá, né? Me remete a isso. Mas, cara, valeu pela cartinha, valeu pela indicação aí do blog. E teremos outros Orioncasts musicais, a gente não vai cometer esse pecado com Zelda, não. É. Eu vou pra próxima cartinha. Cartinha do Libs, né? Ele começa: olá, caros Orionautas. Devo admitir que comecei a ouvir o podcast com o pé atrás e não esperando muita coisa dele. Mas vocês me surpreenderam. Logo no início, fiquei vidrado no assunto e com uma vontade incontrolável de escutar os BGMs de King of Fighters 98, que pessoalmente acho muito marcante. A música tema do Fatal Fury Team do KOF 98 é das minhas favoritas. Na época do PlayStation 1, eu colocava o CD no videogame e ia direto para os extras, onde ficavam os BGMs e deixava o som rolar. Aí, ai, ele é dos nossos. Então. Uma outra música que marcou muito a minha infância foi o tema da Green Hill Zonic do Sonic, The Hedgehog, que foi refeita e ficou muito bonita e emocionante em Sonic Generations. Aí, ai, ele é do ramo, ficou, hein? Ficou mesmo. Tava ouvindo o BGM no CD... Eu curto Sonic, ele é do ramo, hein? Do ramo. Aí ele coloca: puta que pariu, me desculpe pelo palavrão, mas eu tenho que confessar que me arrepiei na hora que escutei aquela música com violino e tudo mais. Bom podcast, épico e nostálgico, que são meus favoritos, e nota 11 pra vocês. Pô, cara, valeu, cara, nota 11 aí. Nota 11 é inédito, hein? Ativamente pra... Nota 11 é tuk, é. Achievement Unlocked. Cara, valeu muito pela carta aí. Tá escrito, né, pra gente. Valeu por ouvir. A próxima carta aqui é do Thiago Bortolo. Ele fala: fala, senhores da Orion. Sou o 20 Angel. Ou o 20 Angel chama Thiago. É, então Thiago tá revelada a identidade secreta do 20 Angel, hein? Thiago. Estou aqui para parabenizar pelo cast excelente sobre as músicas antigas e novas versões. Putz, 9 músicas foram muito pouco. Ah, mas pra editar isso, o Mr. Bubbles, ele não acha que é pouco, não, viu? O diretor, né? Coitado do diretor. Coitado, que dá um trabalho. Sonoprasta, o Kreuzebeck. Então ele. Mas entendo a questão do tempo. É, mas lembraram de colocar a nata da nata do Super NES com a Aquatic Ambience do Donkey Kong. E não falo isso da boca pra fora, não. Às vezes eu coloco de fundo pra dormir rápido. Olha, é uma canção de Linar. É, a pessoa tem insônia, cara. Ela põe a música do Donkey Kong, cara. Essa aí é uma utilidade nova, eu não sabia que... Terápico, é um jogo terápico. Ela da fase das montanhas, Donkey Kong 3, tem efeito incrível de acalmar a mente e deixar em estado relaxado. É bem melhor que muita coisa New Age por aí. Pois é, cara, vou dar essa sugestão pra massagista lá da empresa. Ela passa, né, de tempos em tempos lá, cada 2 semanas, ou às vezes acontece semanalmente, vem uma massagista lá fazer massagem na gente. Aí eu vou gravar um CD com a música do Donkey Kong e levar pra ela. É, coloca um Donkey Kong de fundo aí, então. Parece que funciona bem, né? Vamos ver como é que vai rolar. Em relação às outras músicas, também são de primeira linha. Uma questão engraçada foi que eu gostei bastante, sendo algumas vezes até mais das músicas novas que antigas, em especial do Ken Street Fighter. Enfim, pessoal da Orion, estão de parabéns pelo cast, sendo talvez em futuro vocês poderiam abrir um espaço paralelo ao cast só para análise de músicas de games. Ó, que ideia interessante, mas a edição disso aí é complicada, né? Apesar de que, como muita gente gostou desse Orioncast BGM, a gente pode fazer uma coisa diferente mesmo, mais vezes. Olha a ideia dele, cara. Coloca um estagiário pra fazer isso. Boa. Todos nós somos estagiários. É verdade, eu ia falar colocar um estagiário. Aí ele manda aqui: PS, não se preocupe com as críticas da molecada, mas lembre, eles são o que nos sucederam no mundo dos games. Vocês têm histórias de casts incríveis, sendo cedo ou tarde, um deles cai o nível. Mas a maior parte dos ouvintes tem sempre certeza que até hoje não falhou, que na semana seguinte vem cast foda. Afinal, é muito melhor ouvir um gamer falar de games do que uma mulher bonita. É, até porque a gente não bota a cara, né, em áudio, né? Então, o formato do cast ajuda. Mas beleza, cara, curti a cartinha. Ele gosta, você viu que ele gosta mais das músicas novas, né? A gente gosta mais das antigas. Uhum. Então, mais de old school. Eu vou aqui fechar com a última cartinha, né? A cartinha do Diego, né? Curtinha. Então, assim, ó: gostei, mas fiquei um pouco incomodado com a ordem das músicas. Por que não colocaram a versão clássica e depois a versão moderna logo em seguida? Porque assim realmente causa uma confusão mental, como vocês falaram durante o cast. Cara, a gente ficou... A gente ainda vai achar a fórmula, né, Hyde? Então, mas isso aí tem uma explicação. A gente não colocou elas em seguida, porque senão ia ficar chato, né? Ia ficar amassante você ouvir a mesma música duas vezes seguidas. Então é melhor ficar intercalando, que aí não fica aquela coisa repetitiva, né? É, principalmente. Pelo menos a gente achou... A gente, a gente pensou isso, né? Não sei. É. Pareceu mais lógico. Tem opiniões aí, né? Uhum. Tem opiniões. O que vocês acham? As músicas seguidas ou intercalar? A gente fez em rodadas. Mas a gente conversando aí, a gente chega num acordo aí pros nossos ouvintes. É, por isso tem o canal de comunicação aí, mandem cartinhas, mural e, bom, Hyde, recadinhos, Hyde. Sigam a gente no Twitter, curtam lá no Facebook, participem da comunidade no Facebook também, do Orion Games, tá lá. E ouçam e espalhem a palavra aí, né? Ouçam o cast e espalhem ele aí pra quem vocês conhecem. Sabotem o carro da pamonha e coloquem o Orioncast rodando. Isso aí ia merecer, ia ganhar time, hein? Isso é completamente GTA Aware, cara, fazer isso aí. Mas beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, já que falamos de e se, vamos começar com ele, Cetista. Cetista, e se Super Mario tivesse sido desenvolvido pela ideia inicial de ser um shooter por Miyamoto, e o primeiro Super Mario que a gente tivesse jogado tivesse sido um shooter e não um joguinho de plataforma? O que teria acontecido, companheiros? A gente tem um Modern War Mario... Sei lá, uma coisa assim. Stars Mario? É. Não, ó, vamos pensar objetivamente, assim. É porque a tech não existia na época. Então a gente tem que afirmar que já existia algum tipo de tecnologia que pegava esse tipo, que assim, que permitia esse tipo de jogo. Então, Na época não tinha Doom ainda, tinha? Não, não, 83, Mario, cara. Tinha mal Pac-Man. Mal cara, não tinha nem Tetris ainda, cara. E assim, eu acho que várias das ideias de shooter, eu acho que a gente eu acho que a indústria hoje não teria tantos shooters, porque o desenvolvimento de ideias para shooters já ia ter sido feito muitos anos antes. Ah, então, aí então a gente teria passado por essa onda de shooter, tipo, no começo dos anos 2000, entendeu? No PlayStation 2 ou no PlayStation 1, por exemplo. Hoje atirar não seria mais tão gostoso. Essa é a minha previsão alternativa. Hoje em dia, em vez de a gente estar reclamando de FPS, a gente já está reclamando de jogos de plataforma. Mais um jogo de plataforma. Exatamente. Quanta cor nesse jogo, da hora era antigamente, que os jogos só tinham uma paleta de cor, aí era bom. Eu tiria pum, Mega Mania, aquele os negócios. Outro jogo de mascote, não aguento mais. Não, mas assim, a gente tem que levar em consideração também que, como vários outros jogos foram levados pelo fato do Mario ser um jogo de plataforma... E de sucesso, né? Sim, então, a gente poderia pensar que se o Mario tivesse... Primeiro, o Mario não teria tanto carisma. Segundo, ele não seria um bombeiro, ele seria um soldado. Exatamente. É. O Mario não teria tanto carisma, ninguém ele seria o Luke Skywalker dentro da X-Wing para destruir a Estrela da Morte. Mas continuaria tendo bigode. Que bigode então, é coisa de... Luke Skywalker de bigode, será que funciona? Não, cara, mas ele não teria mascote. Ele não teria bigode. Por quê? Seria uma navinha. Ele teria bigode, cara. Bigode é coisa de soldado. Ele seria um soldado russo. Ele seria uma navinha de bigode. Em vez de italiano. Boa, ele seria um soldado russo em vez de italiano. Ele até é vermelho, ele parece o cara lá, o Stalin. Mas será que aí os americanos não proibiriam o jogo em território nos Estados Unidos justamente para achar que é alguma coisa da corrida espacial, que os japoneses estavam... Não, em 83. Não, em 83 é a Guerra Fria, cara. Que viagem, ele já tinha a Guerra Fria, cara. Mas é o Japão, não era a Rússia. Não, não era a Rússia, mas vai saber, né? Vai saber. Não, eu acho assim, se fizesse sucesso, o que eu não acho que faria tanto, pela falta de carisma do que o Mario teria pra meio que alavancar tudo isso, eu acho que outros jogos iriam imitar o shooter e não a plataforma. Então a gente veria Sonic Shooter, Nossa. A gente veria, sabe, vários jogos tentando imitar o shooter. entendeu? Agora, eu já não acho que nós veríamos Zelda primeira pessoa. Eu acho que Zelda continuaria sendo do jeito que é. Porque o Miyamoto ainda ia querer fazer coisas diferentes do que ele fez quando ele fez o Mario, entendeu? Ele não ia querer fazer dois shooters, é isso que eu tô querendo dizer. Aí o Zelda continuaria normal, do jeito que é. O que vocês acham? Ah, não sei, cara. Tá aí, eu acho que o Zelda seria um jogo de navinha. E a Triforce seria aquela nave mais ferrada, assim. Pode crer, né? o maior nome de nave, cara. Triforce, cara. Tipo, X-Wing, Triforce, tá ligado? Os nomes de Booster. Os nomes de navinha, cara. Muito ferrado, cara. Ele teria Master Sword, ele teria uma Master Shield, sei lá. Master Shield, cara. Nossa, tudo a ver, mano. Até o triângulozinho, eu imagino, assim, ó. Colado assim na nave. Girando. Triângulo da Triforce, Ou um power-up que você pega e que você começa a girar Triforces um atrás do outro. Ah, eu imaginaria essas coisas, cara. Sei lá. Mas é curioso, né? Mudaria só toda a indústria, cara. Só toda a indústria apenas. Eu acho também. É uma mudança aí, aproveitando que a gente tá falando de mudar toda a indústria, eu já vou lançar um e se também. E se as mídias óticas não tivessem sido inventadas? Se a gente vivesse a era do cartucho até hoje? Olha só. A gente não ia ter CG? Não teríamos músicas orquestradas? Não teríamos músicas orquestradas? Porque a Nintendo queria. Vários de nós. A gente não ia ter load. Isso aí ia ter certeza, a gente não ia ter load. Que muita gente criticava na época. Inclusive, meu amigo. Tipo, jogo seria R$300. Então. Não, hoje o preço de memória flash já caiu muito, mas hoje, né? E os royalties que tem que pagar essas fitas que a Nintendo cobrava caríssimo. Então. Mas muitas vezes a gente comentou em casts aqui, principalmente de falando de jogo musical, e algumas músicas antigas, né? Não falando de jogo musical, mas falando de músicas de jogos, né? A gente comentou que, já que as músicas antigas, às vezes os caras eram obrigados a ter uma criatividade muito grande porque eles tinham pouco recurso. E também se teria muito menos recurso gráfico, esse tipo de coisa, porque você teria uma quantidade, um espaço de memória muito reduzido para fazer as coisas. Por exemplo, você pega jogos cinemáticos aí, como foi Metal Gear Solid, pô, usava dois CDs. Era uma coisa que pra época, Final Fantasy, um monte de CG, 3 CDs. E aí, como é que... O que vocês acham que teria acontecido? Possivelmente Minecraft seria um jogo top de linha. Pode crer, cara. Pode crer, mano. Seria o nosso Battlefield. O máximo da textura, né? Ou pensem, talvez os consoles, ao invés de ficarem cada vez menores, eles ficariam cada vez maiores pra poder aguentar cartuchos com mais poder de processamento. Nossa. Na realidade, os cartuchos em si... tinham cartuchos com poder de processamento que eram aqueles 3D, né? Como o Virtua... O Star Fox mesmo, vinha com a parte 3D incluída no cartucho. Era uma tecnologia que o videogame não precisava ter pro jogo usar. Porque você conseguia implementar a tecnologia no jogo. Coisa que não acontece com um jogo em mídia. Se você precisar implementar uma tecnologia nova, um recurso, tem que ser só via software. Tem que comprar o Motion Plus, né? Tem que comprar o Motion Plus, entende? Mas é curioso, cara. Eu fico pensando, assim, que eu acho que a grande mudança veio na geração do 64, né? A Nintendo, ela insistiu no cartucho e o PlayStation fez um estrago com o CD. Apesar que eu tinha um amigo que criticava sempre. Ah, mas vai ter loading é chato, não sei o quê. Cara, a gente jogou Resident Evil com loading disfarçado, cara. As portas que abriam no Resident Evil era loading disfarçado, forçou, digamos assim, a criatividade. O Castlevania também faz um loading disfarçado nas telinhas de transição também. Tipo, acho que a gente teria sem esses recursos assim, não, esses jogos não teriam aparecido. E eu acho que principalmente a parte, digamos assim, cinematográfica dos jogos, não sei se os jogos... Os jogos seriam totalmente diferentes. Nunca teria existido Final Fantasy do jeito que são hoje, nem os Metal Gear Solid, principalmente. Uhum. Acho que você teria que ler tudo. Não teríamos audio diaries, porque ocupava muito espaço. É verdade. Nossa, que mundo apocalíptico. Então. Assim, ia ser muita literatura, sabe? Muita literatura. Então, acho que também forçaria a criatividade num outro sentido. Não consigo imaginar que tipos de jogos. Bom, há jogos dessa época que eu acho que seriam perfeitamente portáveis para cartucho, tipo Braid. Braid eu acho que é um jogo de cartucho. Fácil. Não, esse, não, eu acho que jogos estilo Xbox Live, PSN, iriam dominar, entendeu? Não ia ser tanto, bom, o Shadow Complex, talvez. Shadow Complex ia ser um cartucho caro, hein? Que ele tem um rico assim, enorme. Jogos assim, que seriam os jogos que dominariam, assim, mais do que os jogos de mídia hoje. Então, é interessante pensar exatamente o que você falou, como que eles usariam a tecnologia para fazer jogos diferentes, né? Principalmente, né, que o processamento continuaria evoluindo, mas o espaço ia continuar magro, né? Então não ia ter tanto espaço de memória, né? Os videogames iriam ficar poderosos, mas sem memória. Esse é o meu, um dos ICs aí. Mas passando para outro IC, né? Vamos lá. Mr. Bubbles, IC. Bom, e se a Apple entrasse no mundo dos games? Se a Apple lançasse um console? Rapaz. Mas a Apple lançou um console, companheiro. Uhum. Não, o iOS é uma porra do console, quase. Não. Certo. Oficialmente. Tô falando um console. E na E3. Anunciando, olha. Não, assim, claro, tem gente que considera o iPhone, o iPad, essas coisas todas consoles. Não consoles, né? Plataformas de jogo. Tô falando console. Então, mas ela lançou o console. Aliás, esse era um dos meus ICs, né? Ela lançou um console? Lançou o Pippin. Apple Pippin. Não, tô falando hoje em dia, se ela entrasse agora. Tô falando agora, por exemplo. Na próxima E3 tivesse lá o... Bom, eu ia falar Steve Jobs, mas Steve Jobs, infelizmente, já não vai poder estar presente. Não, pode. E se aí Steve Jobs não teria morrido se ela lançasse um videogame? Eu acho que não teria morrido. Ele teria procurado por todas as vendas e arranjar dinheiro suficiente para poder financiar pesquisas e sobreviver. Será? Será que se tivesse lançado um console, ele não teria recebido o fígado da Amy Winehouse? E o preço? Peraí, vamos organizar. Mr. Bubbles, quando você acha que eles lançariam? Em qual momento? Vamos supor que eles entrariam agora na próxima geração. Próxima geração? O nome do console ia ser... Tá morto, pô. Ia ser iPlay. Esse é o nome do console. Ele ia ser feito com uma peça única de alumínio, né? Ia ter um desempenho... Ele ia ser todo branco. Todo branco, com a maçã em cima. Ia ter o mesmo desempenho dos outros consoles, só que ia custar 3 vezes mais. Custaria muito mais. Ia poluir mais do que 3 iPads sendo fabricados. Ele tem uma legião de fãs na internet dizendo que ele é muito melhor do que qualquer outra coisa. Os iPlay Fags. E o Homem Mal ia ser o primeiro a comprar ele. O jogo mais popular do iPlay... Provavelmente ia ser um shooter que ia se chamar Kill Bill, né? Você ia ter que matar lá os ex-cells de grandes companhias de software aí, né? Não vou citar quem é, mas acho que dá pra ligar. Eu acho que ele seria tipo um... Eu não acho que ele seria um console full como a gente imagina hoje. Eu acho que ele seria algo menor, mais fino, com uma... Tipo, ele seria um... Você tá zoando que uma coisa da Apple vai ser menor e mais fina. Vai ser escandalosa, né? Eu acho que você seria... nasceu, você era uma criança, você chorava muito. Eu acho que ele seria tipo o Wii U. Imagina o Wii U, só que sem o console. Tipo, porque o Wii U é o controle, que parece um tablet, e o console, que é o Wii U, não é só o controle. Eu imagino sendo só um controle que você liga ele na TV e você joga usando a própria tela dele na TV. Aí seria tipo o iPad na TV, então. É, mais ou menos isso. Eu acho que eles não teriam mídia. De processamento. Com certeza não teria mídia. Você só poderia comprar jogos pelo iTunes. Não, iGames. Pelo iGames. Fala direito o nome das coisas aqui, né? E ó, ele não tem game over, né? O videogame da Apple não vai ter game over. É uma coisa muito negativa, game over. Não vai ter, então ele vai ter o iDead. Chega o final da ideia. You know, try again. Ia ser. Se a Capybara Games lançassem jogos pra ele, eu compraria. Mas é um futuro que eu não gostaria de ver. Não gostaria de ver a Apple, né, lançando console, não, né? E eu acho que o modelo de negócios deles não seria jogos completos que nem a gente vê hoje de mídia. Eu acho que seria tipo aquele. aquele indie games lá do Xbox, sabe? Que eles desenvolvem jogos, colocam no ar pra vender e tal. Só que seria muito mais estruturado, ia ter muito mais ferramenta pra criar jogo, ia ser muito mais fácil postar jogos nele. Então você pegaria aquela porra, ligaria na TV, você abre, você escolhe os jogos que você novos que você quer comprar, mais populares, blá blá blá, você compra e começa a jogar na hora. E seria algo até, seria um modelo de negócio até interessante, cara. Tipo, algo como se fosse um Xbox Live, os jogos da Xbox Live, mas um console que é só feito especificamente pra isso, e ele te dá total liberdade pra você fazer o que você quiser, lógico, dentro do controle de qualidade da Apple, né, que hoje em dia não é bom, mas eu acho que eles seriam um pouco mais fortes, mas até que é um negócio interessante se pensar, ó. Vamos torcer pra isso acontecer, né? Eu vou esperar o Homem Mal comprar, que eu tenho certeza que ele vai ser o primeiro. Eu vou jogar o do Homem Mal. Ah, vocês não vão esperar comprar, né? Falar. Essa imitação tá muito boa. Beleza. Mas vamos lá. Hyde, e se? Então, o meu e se aconteceu, porque eu viajei pra um universo paralelo e eu vi o mundo bizarro, né? Que fica aos redores do nosso universo aqui, né? Como que eu fiz isso? Vou contar como é que eu fiz isso. Eu tava navegando no Mercado Livre, aí eu achei uma arma do Portal lá pra vender. Só que o vendedor, ele tava todo negativado, né? O negócio lá tava com a barrinha amarela, sabe? Quando tá com a barrinha amarela, o cara é ruim. Então, mas foi pra Rússia e aí na Rússia então, ele tava com tudo positivo. Na Rússia tá positivo, mas aqui tava amarelo. Aí eu risquei e comprei a arma do Portal, né? Aí eu tava usando ela, só que ela abriu um portal só. Deveria abrir dois, né? Porque é um azul, um amarelo, você sai, entra em um e sai no outro, né? Eu acho que era pirata essa daí, hein? Então, era pirata. E eu entrei nesse portal e fui cair num universo paralelo, né? E lá é uma coisa muito bizarra, assim. Lá tem um site que chama Trollion Games, né? Trollion Games. Trollion Games. Trollion Games. Dois L's. E eles têm um podcast que chama Trollion Cast, né? Aí tem umas pessoas estranhas, né? Tem um tal de Bob Esponja que apresenta, né? Nossa, o frontman lá é meio tímido. Tem o Mr. Jekyll, né, que é um idiota lá, que é fã de Kinect, ele gosta de jogo de dança, tipo de coisa, sabe? Idiota. Tem o Sr. Bolhas, né, que olha lá, hein? É um crítico desses ferrenhos de RPG oriental, o cara detesta isso, é fãzão de Fallout, tipo de coisa. Tem outro cara que é interessante, que é o Homem Bom, né? Ele é um nintendista viciado em Cookie Mama. Tem Zelda. Zelda, principalmente Zelda, o cara joga muito Zelda. Não. Tem o Oitista, né? Que é o campeão internacional de FIFA e de jogos sem enredo. Né? Ele gosta de gameplay. E tem o... Sensacional. Tem o Reverso Pascoal, né? Que é um cara que veio... Ele veio da Rússia, né? E ele toma leite com vodka. E ele odeia a Nintendo, né? O cara é hardcore extreme, assim. Lógico. Ele gosta de jogar FPS, esse Reverso Pascoal? Só se não for no Wii. Só se não for no Wii. Tá com gamepad, né? Isso. Não com controle de movimento. Não, teclado e mouse. Teclado e mouse. E o Trolloncast é um podcast que não tem muito, muito fracassado lá. Tem só um cara que ouve, né? Que é um tal de Marechal M. É o único ouvinte deles. E o Marechal M, ele não manda e-mail, né? São os caras do cast que mandam as cartinhas pra ele. E nossa, ele vai na casa dele. E o assunto que eles mais abordam lá é PES e FIFA. Cara, sensacional. Esse é... Não, e todo mundo dá nota 1 e 2 quando termina, né? Não, é 0.9. 0.9, isso. Ó, interessante isso aí, cara. Cara, será que imagina quanto é bizarro especial lá? Não, seria interessante, apesar que ninguém vai ouvir, né? Porque o negócio é muito fracassado, mas... Quem sabe, né? Nossa, incrível, incrível, incrível. Esse é o melhor IC que eu ouvi até agora. Troféu IC. Os meus estão nesse nível. Nossa. Já temos ideia para o cast de piração 2012, hein? Sem já spoilers, já hein? Já podemos ver o quão bom funcionário o Hyde é. Ele não desferiu ódio quando teceu esses comentários, né? Quando viajou para essa realidade. Muito bacana, muito bacana. E continuando a nossa lista aqui, né? E se o Sega Saturn tivesse dado certo? Olha só. Vocês acham que a Sega estaria no mercado? Acho que o Segata Sanshiro tava passando o comercial dele até hoje, né? Vocês acham que o Paulo estaria participando do cast? Eu acho que sim. Eu acho que o Paulo seria o pessoa mais participativa do... Eu acho que ele seria o dono do site. Seria o ceguista. Então, eu acho que, inclusive, o Orion Game seria do Paulo. Então, exatamente. Paulo. Seria o dono do site. Nossa, ele, cara. Não se chamaria Orion, se chamaria Saturno Games. Saturno Games, pô, é uma... Nossa, pode crer. Hyde, e de repente, cara, se o Saturno tivesse dado certo, o Sonic não teria entrado nessa fase. Ah, mas não tem Sonic bom pra Saturno, né? Eu acho que poderia começar a fazer. Mas aí ele seria dado certo e teria bons Sonics. Uhum. Ou teria vários Knights, né? Também. Ou teria jogos do Tails. Bizarro. Saber. Ou cara, o jogo do Tails, sido... é verdade. Teria, teria Tails Mansion, né? Sim, claro. Tails in Paradise. Cara, teria mesmo. Não, e teríamos versões bem portadas de Daytona USA e Virtua Fighter. Né? Mas não sei, vocês acham que, por exemplo, se o Saturn tivesse dado certo, a SEGA teria lançado o Dreamcast tão cedo? Acho que não, né? Muito provavelmente não. Não. Ele também não teria sido engolido pelo PlayStation como foi, né? Seria o contrário, o Dreamcast teria acabado com a vida do PlayStation. Eles que ficariam na posição, assim, mesmo a SEGA tendo aquela política de lançar antes de todo mundo. Sabe o que eu acho? Talvez a Microsoft nem tivesse entrado se a SEGA tivesse forte, hein? Ah, é? É porque não é espaço para uma quarta. Exatamente. Será? Exatamente. É porque nunca teve. Três, né? É a Triforce. Você acha? Eu acho. Bacana. Eu concordo. Eu não acho que a Microsoft teria entrado. E lembrando que o Dreamcast tem uma porrada de inovação que a Microsoft meio que levou pro nível 2 com o Xbox One e com o 360, né? Sim, então, o primeiro console até online. Primeiro console até online. Exatamente. Então, se o Dreamcast tivesse tido mais sucesso ou tivesse ficado por mais tempo, aí que a Microsoft não ia entrar mesmo, porque ia ver, pô, as inovações que a gente tava pensando, ou tava pensando em emular ou investir nisso, esse console já tá meio que fazendo sucesso em cima disso. Aí que eles não iam... Porque esse foi um nicho que a Microsoft escolheu entrar. E não ia ter esse nicho disponível, entendeu? Uhum. Isso, e até o controle, se você pegar o primeiro controle a ter gatilho, foi aquele controle do Knights, do Saturno. Mas no Dreamcast eles repetiram a ideia, e foi o primeiro jogo de corrida que eu joguei, que você acelerava e freava, controlando a aceleração e freada no gamepad, né? Foi no controle do Dreamcast. Então esse esquema que a gente tem hoje, não sei se depois viriam com jogos de tiro, né? Mas o controle do Xbox aí com gatilho foi chupado e cuspido aí do controle do Dreamcast. É. E eu, principalmente, o online, né, cara? Eu lembro do meu Dreamcast, via aquele cabo de telefone de 300 metros, né? Você conectava na linha telefônica. E eu lembro de um site onde você conseguia pegar, assim, saves com itens especiais, né? Pra determinados jogos, né? Eu peguei, por exemplo, um save que tinha a Magnum liberada no Resident Evil Code Verônica. Então, tinha um navegadorzinho, dá pra você navegar. É bem, bem simplesinho, mas dá pra você navegar. Então, é aqui, ó, foi a primeira a tentar. Eu não sei o quanto o Dreamcast poderia receber de atualizações e melhorias ainda ao longo da vida. Como é aqui também, né? Ele poderia não ter sido lançado tão cedo. Sendo lançado mais tarde, ele poderia ser lançado com o melhor recurso. Que aí tem durado. E também a Microsoft tinha o cacife financeiro para poder segurar uma perda no Xbox One, porque a Microsoft assinou, o Bill Gates, antes de sair, ele assinou um contrato para 3 consoles. Entendeu? Uhum. Ele prometeu que 3 consoles iam sair, se não desse certo em 3, eles saíam de jogos. Uhum. Então eles tinham um cacife pra poder manter uma perda com a Xbox e aprender com a Live, investir bastante nisso, pra poder transformar o Xbox no que ele é hoje. a SEGA não tinha esse cacifo todo. Então era assim, era ou funcionava ou eles ou, se fudiam. Ou eles se fudiam. E eles se fuderam. Então, então assim, talvez esse nicho ainda abriria. Só que se fizesse um pouco mais de sucesso, talvez nós não estaríamos no Xbox 360. Ele não seria lançado em 2005. Talvez ele seria lançado mais pra frente. Entendeu? Tem um monte de coisa pra explicar. A única coisa que eu sei é que não haveriam não haveriam viúvas da SEGA nos fóruns da vida por aí. Ah, isso é verdade. Não teria gente achando que ainda vai lançar o Shenmue 3, né? Shenmue 3, nossa, né? Eu não aguento mais isso. Ou vão fazer um remake de Streets of Rage, ou vai lançar um Sonic bom, né, Raid? Tomara. Boa. Mas continuando a rodada aqui. Cetista, e se a Orion Games fosse uma empresa de desenvolvimento de jogos de sucesso? Rapaz. Que jogos lançaríamos? Já teríamos lançado? Só vou dizer uma coisa. E Mephistopheles. A gente teria a franquia do Chaves. Teria a franquia do Chaves. Então, chupa Batman, chupa Disney, chupa Angelina Jolie, Brad Pitt, chupa tudo. A gente teria a franquia do Chaves, cara. A maior franquia do planeta. Call of Duty do Chaves a gente ia fazer. A gente estaria naquela categoria lá da VGA, né? De melhor história adaptada, né? Do Chapolin. Com certeza. Sabe outra franquia que a gente ia ter também? Silvio Santos. Também, a gente ia Jogo ter. Silvio Chupa Santos. Todo mundo. Show do Milhão seria... A gente ia ser a publisher. Chupa a Super Silvio Santos Bros. Então. E a Bruxa do 71 ia ser o Castlevania. Ser o nosso Castlevania. Cara, dois mais sérios, assim, que eu acho legal que a gente faria. Um seria um jogo de luta, que cada um de nós seria um personagem. Olha que isso já quase aconteceu, hein? Seria o Homem Mal seria o chefe, seria o Mr. Bison. E a gente usaria também uma inspiração nos nossos ouvintes mais antigos, que mais participam e tal, também virariam personagens. Então o General J seria tipo Guile, entendeu? Entendi. Pensaria em coisas assim. E um jogo que eu sempre achei legal que a gente podia fazer também é um jogo online que você, tipo, construía uma fortaleza pra você. Você começava com uma fortaleza retardada, ruinzinha. E aí outras pessoas tinham que tentar invadir a fortaleza pra tomar ela de você. E você ia comprando upgrade pra ir melhorando ela. E seria algo tipo online, entendeu? As pessoas iam escolher uma e iam tentar invadir. Aí quanto mais você lutava, mais dinheiro você ganhava pra melhorar e tal. E até sempre vai comprando um upgrade com dinheiro de verdade, né? Talvez não, com certeza. Então, esse é um que seria uma ideia legal. Então, mas eu acho que eu gostei mais da ideia do Chaves, pra falar a verdade. Eu aproveitando essa parceria que a gente teria com o Silvio Santos, eu como seria um dos diretores da empresa, eu lançaria um jogo da banheira do Gugu para o Wii. Você tem que pegar o sabonete seria o Wii Remote. Nossa. Seria sucesso total, velho. Seria mesmo. Mas o do Chapolin teria com certeza. Ele seria feito as bases do. Sei lá, meio Zelda, não sei. E ia ficar um. Puta, eu imagino que o jogo do Chapolin, não sei porque até hoje não foi feito, né? Quem sabe seria... não acontece ainda, né? Eu acho que a franquia é muito cara. Ainda. Acho que a franquia do Chapolin é muito cara. Olha, você fala, tipo, a gente fala brincando, mas eu não duvido que seja caro mesmo, não. Então. Aí o pessoal vai pra franquias mais baratas, como Homem de Ferro, Batman. Pode crer, franquia de menos importância. De menos importância, né, cara? Cara, franquia Garganta e Torcicolo, a gente ia fazer um jogo, cara. Também, boa. Reviver o Hugo, certeza que eu faria isso. Eu acho que eu botaria assim, fazer um Need for Speed com os carros nacionais, assim. Nossa, Opalã, Brasília, Fusca, tem Fiat 147. Kombi. Imagina tunando. Vamos fazer um jogo, uma empresa de desenvolvimento, cara. Daria muito certo tudo isso aí. Pode crer, até que Toy tá ouvindo essa aposta aqui. Várias versões. Orion Games, assim, o Gran Turismo da Orion Games ia ter 30 versões do Fusca Itamar. Fusca. A música, a música da coisa seria Carro Velho da Ivete Sangalo. Carro Velho da Ivete Sangalo. É, o Fuscão Preto lá do Sérgio Reis. Essa seria muito boa, cara. Fuscão Preto ia ser a música de abertura, né? É. Ai, ai. Nossa, nossa. É, tipo Need for Speed Fusca Unleashed. Nossa, ah, nossa. Outro jogo, óbvio, teria que lançar um jogo do Bop, né? Ah, óbvio. Com certeza. Esse aí ia ser o departamento do Homem Mal. Um mod de Half-Life do Bop. Seria sensacional, velho. Não, cara, esse do Bop seria o nosso AAA, assim. Tipo, a gente ia fazer um monte de joguinho menor pra poder sustentar esse jogo do Bop, que ia ser um negócio fodido. Assim, seria a gente o mais pirateado do Brasil. E pra cada atentado no Rio ou em alguma outra capital brasileira, a gente ia lançar um DLC pra ele. Bem Activision, né? Ia lançar um DLC, um episódio. Ai, pro, ia ser legal, gostei. Você já imaginou os DLCs? Operação Papa. Puta, seria. Classificação do imaginando um cartaz, o cartaz do jogo, velho. Tipo, no shopping do Café Nascimento, tipo, escrito embaixo, senta o dedo nessa porra. Não, e no segundo, eu acho que o segundo jogo a gente podia fazer tipo um Assassin's Creed Brotherhood, que você pode ir recrutando soldados, tá ligado? Aí você vai na rua, o cara tá apanhando, aí você vai lá, mata todo mundo lá, fala, você quer ser um soldado do BOP? Quero. Aí você tem que treinar ele e tal, levar não, ele. Não, quero não, vamos regionalizar. Aí você pergunta, e aí, quem tá pro BOP? O cara responde, é nós, meu capitão. É nós. Assim, você é meu capitão. Eu já tô pensando nos DLCs, Operação Pan-Americana, Operação Olimpíadas. É, né? Várias operações, é só DLC. Operação Copa do Mundo. Operação Copa do Mundo, vai ter vários. Tem DLC garantido até 2016 aí, galera. Pô, gostei, curti. Muito bom. E, vamos continuar na rodada aqui. Mr. Bubbles, e se? Bom, meu e se, acho que não é compartilhado por todo mundo aqui, mas... É uma coisa que eu penso várias vezes, que é, e se o Nomura não fosse aquela bicha louca que ele é? Não. Assim, vai. Explica pro pessoal a figura, explica pro pessoal. Menos ofensivo, vai. Se o Nomura não fosse uma pessoa que liga mais pra cabelos e roupas do que pra desenvolvimento em si de jogo. É o cara que é o responsável pelo design dos personagens do Final Fantasy. Uhum. E ele entrou numa onda agora, louca, de só quer saber de cabelo moderno e roupa espalhafatosa. Mas sempre foi assim, não foi? Não foi sempre. Mas já desde os primórdios, quando a gente podia colocar uns... 10. Então, onde ele podia colocar uns pixels diferentes, assim, ele já colocava. Não, mas não foi sempre ele o designer. Ah, não? Não. Não, ele... Acho que a partir do 10, aí a coisa começou a perder controle, sabe? Aí é cabelo loiro, tipo, desafiando as leis da gravidade... É só roupa carnavalesca, tipo, parece que ele se preocupa. Você já viu o visual do novo Chocobo, do 3? Você acha que eles tinham que chamar o Erkovic pra fazer Final Fantasy? Quem? O Erkovic, o estilista brasileiro lá. Como é que é o primeiro nome dele, cara? Não lembro, cara. Erkovic, né, cara? Eu sei que o Nomura, eu não sei como estaria a série, mas eu sei que se ele viesse pro Carnaval do Brasil, ele ia brilhar, né? Ele ia fazer sucesso nas escolas de samba daqui, né? Porque o cara será que só se liga tem que chamar um carnavalesco pra fazer Final Fantasy? Um cara da Mangueira... Não, da... vai andar na mesma, né? Ou Cidade Alegre... A única diferença é que as personagens mulheres teriam um bundão, né? De repente, teriam pretinhas... Mas assim, deixa eu perguntar. Esse cara é aquele que veio pro Brasil, que apresentou lá na conferência da Sony? Aquele japonês? Não, esse daí é o cara do Street Fighter. Esse é o cara não, do Street... esse é o Oro. Ah, tá. Quer ver? Eu vou mandar uma foto pra vocês do Nomura, quer ver? Não, obrigado. De tanto bem que você falou dele, obrigado, eu agradeço. Vou mandar pra vocês verem a foto dele. Ele é muito gentil, mas... Diretor. Minha nossa, o cara parece um emo ao reverse, cara. O reverse é o emo, né? Não, e o pior é que ele tá fazendo uma carinha de sério, se achando, tipo, sou um desenvolvedor sério, e o cabelo diz o contrário, o brinquinho no ouvido dele diz o contrário, esse microfone na frente, que ele tá com uma cara que ele tá afim de chupar essa porra também, diz o contrário. Não, ok, beleza. É engraçado que, tipo, eu reclamava das coisas loucas que ele faz, mas aí quando eu fui ver a foto dele, eu deixei quieto, que é o cabelo dele. Então, ele tenta ser um dos personagens dele, né? Está bem claro isso, só que ele deu um feio, né? Ou ele tenta fazer os personagens com ele, né? É. Final Fantasy tá o autorretrato dele. Eu não sei, no começo não era assim. Eu acho que ele foi ganhando mais poder dentro da empresa e despirocou de vez, sabe? É. Ele tá colocando franja até nos chocobo, velho. Tá louco. É, e se ele fizesse Fallout, né? Ele Mass Effect. Pode crer. God of War. God of War, cara. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Eles são cratos com a franjinha. Porra, né? Se o Nomura fosse o designer do Call of Duty, seria da hora. Homem mal. Nossa, você imagina o Homem mal? Nossa senhora. Hoje tá da hora. O Homem mal não tá aqui. A gente tá trolando ele aos montes, né? Na leitura de cardinho. Tem que aproveitar, senão já era. Né? Senão ele mata a galera. Não, é, então tudo tomar headshot na cabeça, né? Estamos falando sério, hein, gente? É headshot na cabeça. Não é no pé, na mão, não. Beleza. É... Hyde. E se? Então, no universo paralelo que eu fui, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que o IC foi... E se a internet não tivesse vingado, né? A internet não pegou lá. Ela foi uma moda passageira e sumiu. Então todo mundo vive como se fosse anos 90 pra sempre, assim, né? Não, acho que a gente estaria jogando Skyrim, né, Cetista? Pelo amor de Trancado Deus. Em casa, não, né? Desconectado. Estaríamos. Não, estaríamos, porque Skyrim não precisa de internet. É, então, exatamente. Skyrim. Eu gostei já desse mundo. Não teríamos DLCs, hein? Mas você vê, não teria Orion Games também e teriam revistas, né? A mídia... E no universo paralelo que eu fui, aconteceu isso, né? Só que lá o mundo evoluiu, né? Então a revista ela tomou uma forma, uma mídia um pouco diferente do que ela era, né? Ela é difundida por fax, né? Sabe, fax, essas coisas que... Você compra as páginas. É tipo um e-mail, só que por papel. É mais ou menos isso, né? Lá então, eles têm cartinhas, de verdade. Tem cartinhas, só que lá o fax ele é integrado no banheiro. E ele tem duas utilidades, né? Uma ele serve pra mandar mensagens e outra é pra realizar a higiene pessoal do usuário. Então você tem tudo ele integrado. É sustentável. Ou pode ser que existisse o Orion Games, só que fosse um programa de rádio. É, mas o rádio não colou lá também, não. Ô, louco, meu. Então que as pessoas comunicam através do quê? Fax. Telepatia? É. Fax. Então, e lá as revistas são chamadas de Cheat Magazine, né? Porque, tipo, é no banheiro, né? Então tem tudo a ver, né? Uma das revistas famosas lá é o Orion Games, né? Ele virou uma revista nesse universo paralelo e tem dicas, detonados e tudo isso por papel, né? Cara, isso quer dizer que o pessoal limpa a bunda com os desenhos do Pascoal? É. Cara, isso é muita crueldade, velho. Isso que ele não tá aqui pra se defender. Seria mais ou menos isso. É muita crueldade com o artista... O Pascoal Design, que o segundo nome dele é Design, praticamente o primeiro. Ai, mas cara, é incrível, né? Eu comprei tanta revista de videogame e não uso mais. É uma mídia que praticamente pra mim não existe. O pessoal me empresta até revistas, mas eu acabo não lendo. É um negócio que eu sinto falta, velho. Eu sinto bastante falta de revista de videogame. Talvez eu vou dar uma viajada nesse universo. Ah, cara, eu não sei. Eu posso dizer que eu não sinto muita falta, não, viu? Eu não consigo mais, assim, não consigo imaginar... Outro tipo de mídia, assim, eu só consigo ler em papel quando é alguma coisa pra eu carregar no busão, que é claro, é muito mais seguro eu ler um livro em papel no ônibus, se ninguém rouba. Se eu for abrir um netbook ou um tablet pra ler, né, a chance... É, você perde, Playboy. É, você perde, tipo assim, tá lendo isso aí por quê? Você acha que essa leitura aí vai te deixar mais inteligente que uma bala? Não, né? Você tá se achando melhor que eu com esse netbook aí? Passa ele pra cá. Já era. Mas eu não sei, eu não sinto falta, não. Vocês sentem? O Cetista viveu a época das revistas? O Cetista comprou revista de videogames? Cara, eu tenho uma coleção gigante aqui, cara. Eu fui pra E3, tinha um stand lá que todo dia o pessoal colocava revista. Eu e o Gerhard, a gente trouxe uma porrada de revista de lá pra cá. É, eu tenho uma porrada de EGM aqui. Edge, pra mim, a melhor revista de videogame que a gente teve foi a Ed. Ah, mas é muito moderno essas revistas. Ah, cara. Mas foram, pra mim foram essas. São ótimas, essas são ótimas. A EGM era uma ótima revista, só que eu lembro bastante da Ação Games, a Pro Games. A Gamers. A Gamers. As que eu mais gostava, mas a gente tá indo pro assunto de outro Então, dá pra fazer outro cast. É. Né? É. Mas é bacana. Mas eu ainda tenho que contar como foi que eu perdi minhas revistas de videogame e envolve o diabo. Eu já prometi isso uma vez. É. Apesar que eu acho que o setista ele está montando no mesmo, é um crime de baratas, né? Mas tudo bem, a revista hoje é um crime de baratas. Vamos lá. E eu vou emendar um último e se aqui, né? E se a Microsoft não tivesse entrado no mercado? Eu já falo de cara que o OrionCast não existiria. É verdade. Porque o setista conheceu o Hyde e o Mr. Bubbles na live. Foi no Rock Band. Então, no Rock Band, ou seja, uma coisa que eu já vi o Bob Kotick falar, que é o gordinho que todo mundo ama odiar da Activision, que 65% das pessoas que assinam a live assinam por causa de Call of Duty. Ou seja, são duas coisas assim que andam bem juntas, Call of Duty e Xbox Live. Call of Duty acaba levando muita gente para Xbox Live, né? Como seria o mercado? Porque a Sony deixa claro aí no PlayStation 3 que ela não estava preparada. Ele tinha online, mas ela não pensava no online da forma como a Microsoft pensava, né? A Nintendo, e a Nintendo então, menos ainda. Como seria o mercado só com Wii e PlayStation 3? Tá, mas aí essa realidade que você tá falando aí já é uma continuação daquela da Sega. Exatamente, do que a gente comentou da Sega. Talvez a Sega tivesse ficado? Talvez não, a Sega com certeza teria com uma certeza. Rede online. Com Imagina certeza online. Teria, porque ela já tinha isso no Dreamcast já. A Sega a seria o que a Microsoft é. Sega Live. A Sega seria o que a Microsoft é? Não, cara. Eu não acho. Que não, cara. Eu não acho que eles teriam o dinheiro pra manter o console vivo tempo suficiente para as pessoas entenderem que online dentro de um console era uma coisa extremamente relevante. Até e é. Porque no Xbox One não foi, tipo assim, o Xbox One deu um prejuízo do caramba para a Microsoft para ela entrar no mercado. Então eles investiram pra caramba montando a live, custou caro pra caramba e não foi naquela geração que vingou. Tá vingando nessa. Né? Aquela, tipo assim, naquela geração exatamente. Praticamente, você só tinha o jogo que conseguiu mobilizar uma quantidade grande de jogadores foi um jogo exclusivo, foi Halo 2, na realidade. Halo 2 foi um estardalhaço, mas tipo assim, tava isolado, ele era um jogo exclusivo, não era um jogo multi como Call of Duty, que as pessoas, pô, começam a jogar, e eu já vi gente mesmo falar assim, ah, vou sair do PlayStation 3 pra ir pro 360, porque o online lá é melhor. Em jogo que depende muito do online, aí a rede faz diferença, a rede que for melhor faz a melhor versão. Tanto que até tem um cara que a gente rachava o bico de assistir, né, setista, que ele era super fã do PlayStation 3, eu até esqueci o nome dele, chamava de Trey, o cara lá da Trey Brotherhood. Esqueci o nome dele. Ele sempre defendeu o PlayStation 3 desde o começo da geração. Só que ele é um baita jogador de Call of Duty. Até que chegou um dia ele comprou um Xbox 360. E mudou. Ele mudou. E mudou. Ele mudou. Ele não tem mais o PlayStation 3. Ele vendeu o PlayStation 3. Caramba. Incrível, cara. Tipo assim. Tem uma galera também que eu conheço que joga Street Fighter que também começou a jogar no Xbox Live também. Porque tem mais gente jogando e tal. Não, eu acho... Assim, se a Microsoft não tivesse entrado, eu não acho que a Sega teria mantido o online tempo suficiente. Eu ainda acho que a Sega... Até porque o PlayStation 2 ia atropelar todo jeito. Exatamente. O PlayStation 2 ia atropelar de todas as formas. Pensando de um jeito racional mesmo, a Sega ia falir de qualquer jeito, né? Ela não teria, assim, sério mesmo, ela não teria como segurar, não. Ela não tinha mais gás financeiro. Esse é o problema. É. Até porque ela faliu antes do Xbox entrar, não foi? Uhum. Sim. Ela faliu, sim, pouca coisa antes. Outra coisa, primeiro, o Wii ia. Eu acho que o Wii ia continuar. Talvez o Wii. Não. Talvez o Wii nem existiria. Talvez a Nintendo nem teria feito essa estratégia. Então, isso teria alterado a forma da Nintendo olhar o mercado. Não teria alterado como foi. Talvez, mas vamos supor que o Wii teria sido lançado do jeito que foi. A PlayStation Home. Que eu acho que a PlayStation Home veio do Wii e não dos avatares do Xbox. Tipo, eles tiveram a ideia do PlayStation Home através dos avatares do Wii, dos Mii's lá, e não dos avatares do Xbox. O PlayStation Home seria o ápice de uma experiência online que a gente teria hoje. Porque a gente só reclama da PlayStation Home e acha uma bosta e acha inútil e toda aquela coisa que ela é meio irrelevante hoje, porque a gente compara com a praticidade da Xbox Live. Se não existisse a Xbox Live pra comparar, o PlayStation Home ia ter sido um sucesso estrondoso, cara. O PlayStation porque... Home ou o PSN, né? PlayStation Home mesmo. Aquele que tem os bonequinhos andando no mundo. O Second Life. Eu não conheço. É, então, é PlayStation no Home o nome daquilo. Então, é que você tem que instalar aquilo, né? É, exatamente. Então talvez a PlayStation Home fosse um sucesso absoluto por ser a melhor experiência online até aquele momento. Sem ter nada pra comparar. Eu acho que o DLCs, eu acho que todo modelo de negócio de DLC, todo modelo de negócio de jogos de independentes, né, os jogos indies, ia estar tudo em infância ainda, cara. Eles ainda estão meio na infância. Ia estar muito pior se a Microsoft não tivesse entrado. E o modelo de achievements de Gamer Score também. Sim, também. Modelo de recompensa também. Tudo isso estaria no chão. Dá pra ir além. E se, tipo, a Apple tivesse entrado e tivesse um online melhor ainda? A gente ia estar falando que a Live é ruim porque teria uma referência maior ainda pra comparar, né? É, a Live seria o produto intermediário, então, se fosse isso, né? Mas é, eu acho interessantíssimo esse cenário. Como se ela poderia ser até a mesma coisa, que ainda continua uma pessoa só falando que ela é melhor. É, também. Uhum. Isso é verdade. Mas é... Bom, e aí? Menções honrosas? Testei menções honrosas de si. Sem detalhe, né? Nessas menções honrosas, não vamos comentar o que aconteceria. Vamos deixar os nossos ouvintes comentar o que aconteceria. Só vamos lançar a ideia no ar. Mais algum em si aí que vem à cabeça? Eu vou falar dois mais específicos, então. O meu primeiro em si, menção honrosa, é e se a Bethesda não tivesse comprado os direitos do Fallout? E outro é e se o Ken Levine tivesse tido a carta branca de fazer o BioShock 2 que ele queria fazer no tempo que ele queria fazer? Como que o BioShock 2 teria saído? E, lógico, acho que o mais óbvio é não existiria o BioShock Infinite agora, que vai sair ano que vem. Uhum. Então, mas e se essas duas coisas acontecessem, ia ser bem interessante. Menção honrosa, Hyde. E se o Miyamoto usasse o Donkey Kong ao invés de Mario como mascote principal da Nintendo? Boa, essa é interessante. Muito boa. É, Mr. Bubbles, e se? E se é... acabar logo as mídias físicas e se tornarem só mesmo jogos por download. Uhum. E se a pirataria nunca tivesse existido? É o que meu ICI fica aqui. Beleza? Mas aí, galera, comentem os nossos ICIs, falem os ICIs de vocês. Esse foi o nosso episódio de pirações aí 2011. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tomara que tenha um de piração 2013. É... Oi, galera, esse é o Bob Esponja do Trollioncast, apresentando o oitista, o senhor Bobolhas, Mr. Jack. A gente vai falar do que estamos jogando, né, oitista, que você tá jogando? Ah, eu vou ser bem sucinto, eu fui campeão de um torneio de FIFA e também experimentei um jogo muito ruim que eu achei horrível. Não sei porque alguém jogaria isso, mas o nome do jogo é Skyrim e tem tanta falação, tanta gente fica falando toda hora, tem tanto diálogo, eles ficam explicando como faz, por que que você tá indo lá matar a pessoa e tal. E daí eu só queria jogo e queria matar, queria arrancar a cabeça de todo mundo e eu não entendi o porquê. Ah, pode crer, mano. RPG é muito bosta mesmo, né? É, não sei porque teve tanta falação. Então, eu foi uma experiência muito ruim e não gostei. Então, esse foi... isso que eu andei jogando por aí. Mr. Jack. Então, eu joguei jogo de dança, joguei Kinect, eu joguei coisas que você tem que se mexer, porque ficar parado não é comigo. Tenho vergonha. Senhor Bobolhas. Eu tô jogando pela décima vez o meu jogo favorito, que é GTA. é o jogo que tem a temática mais legal pra mim nos mundos dos jogos, assim, eu adoro atirar, matar prostitutas, coisas, eu acho muito legal. Eu acho muito melhor, por exemplo, do que jogar aqueles jogos. Por favor, não fale prostitutas. Você seja respeitoso. Porque a gente não fala palavrão. Eu não gosto de ser politicamente correto, não é comigo. E é um jogo muito melhor do que aqueles RPGs orientais, tipo Final Fantasy, aquelas paradas de meio. Não quero ser preconceituoso, mas coisa de meio de boiola, assim, não gosto. Gosto de jogo de mágica. O Japão é um lugar horrível, né? Porque só sai merda de lá, né? É não Sonic, nada, Mario. Mas eu adoro esses jogos, cara. Final Fantasy é um dos melhores jogos que eles fizeram. É merda. Você gosta disso porque você é um idiota. Galera. Esse foi o Trollioncast. Não escrevam, não ouçam, porque a gente. Tem vergonha.